95,9 Rádio Clube. Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Salve, salve, boa noite, galera, Som da Tribo, Som da Tribo rolando pra você aqui na sua Rádio Clube, a primeira no seu coração, via blog de Som da Tribo, sondatribo.com, acessa aí sondatribo.com, beleza? Sejam todos bem-vindos, o Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente, galera que veste a camisa do Som da Tribo, que apoia, que incentiva. Os nossos parceiros, Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. É só ligar, 3423-8700. Novas turmas agora para o segundo semestre. Metropolitim Moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Monta sua padaria, sua lanchonete, enfim, onde quer que você tenha o seu negócio em alimentação, é só entrar em contato com a Bahia Frio. A Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco 329 no centro, 3425800. Coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora, escritório e loja lá no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos, 350. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem comunidade Som da Tribo no Orkut, Facebook do Som da Tribo também. Twitter do Som da Tribo é fácil, twitter.com/sondatribo. Tem o nosso chat também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. É só clicar lá, chat do Som da Tribo. Tem o nosso chat no MSN também. Então, entra aí, blog do Som da Tribo, você fica por dentro de tudo. E desde já pode ir ligando, hein? 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Tá valendo brindes interessantes. Tá valendo um CD da banda Distintivo Blue, oferta do blog distintivoblue.com. Então valendo um CD da banda Distintivo Blue, hein? Vai estar por aqui hoje, fazendo o lançamento oficial do seu primeiro trabalho, hein? A banda Distintivo Blue. Também tá valendo um rádio portátil que capta aí sinais da TV FM AM, oferta de Tom Beleza. Dois ingressos também para o projeto Ritualize, de Daticena, hoje no Viela. Um CD de Dylan Júnior e banda Metamorfose, mais ingresso para o show Baduche Amigos, dia 22 de maio, na Praça Joaquim Correia. Então é só ligar, 3421-1507, mandar seu torpedo, 8831-9050. Aperte o cinto, leia o livro, desliga a televisão e vamos viajar, curtir o Som da Tribo. Da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 11 minutos. System of a Down, Talk City. Antes, Chris Cornell, cover do Led Zeppelin. O System of a Down vai vir para o Rock in Rio. Muita gente estava pensando em ir depois dessa aí. Diz que muita gente vai ao Rock in Rio. Muita gente aqui da região de Vitória da Conquista. Os ingressos online esgotaram. Rock in Rio mesmo aí com a galera do Axé vai bombar pelo jeito. Enquanto isso, vamos voltar à nossa realidade aqui, Vitória da Conquista. Vá ligando pra cá, 3421507. Tá valendo um EP, um CD da Distintivo Blue. Oferta aí do blog distintivoblue.com. Um rádio portátil que sintoniza TV, FM e AM. Oferta do velho Tom Beleza. Dois ingressos para o projeto Ritualize, com Daticena hoje no Viela. Um CD de Dylan Júnior e Banda Metamorfose, mais ingresso para o show Baduche e Amigos, dia 22, na Praça Joaquim Correia. É só ligar 3421507, mande seu torpedo também, 88319050. Final do programa rola aquele sorteio, beleza? Daqui a pouco vamos trocar ideia com a galera aí da cena alternativa, a galera que faz as baladas eletrônicas aí na cidade, correto? Certíssimo. Fique esperto aí, vai, próximo final de semana vai ter uma festa eletrônica, daqui a pouco a galera vai estar aqui falando sobre ela. Segura aí, vai ter ingresso também. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Pois é, às 10 horas no Viela Sempre Café, o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Daticena, ingressos e informações no local, tá certo? Próxima quinta-feira, dia 12 de maio, às 8 da noite no Viela Sempre Café, Noites Fora do Eixo, Randômicos e Velotrol de Salvador. Ingressos limitados, apenas R$5,00, à venda na sede da Suíça Baiana, lá no Viela Sempre Café. E no dia 20 de maio, próxima sexta-feira, no Viela Sempre Café, show de lançamento do CD Do Que Você É Feito, com a banda Garboso. Ingressos também limitados, R$5,00, Garboso e convidados. Maiores detalhes é só entrar aí no MySpace Garboso Som e você vai ouvir as músicas do Garboso e tal. Mas o importante é você ir no lançamento do show, o show de lançamento da banda Garboso, e principalmente comprar o CD da banda Garboso. Não é fácil fazer um trabalho autoral aqui na cidade, é um investimento muito grande. Beleza? Também na próxima sexta, dia 20, às 11 da noite no Apogeu, preparada LGBT, com Shirley Dutra e banda. Shirley Dutra e banda, a preparada LGBT, Shirley Dutra e banda. E também Najara Paiva, dois shows você vai curtir aí na próxima sexta, às 11 da noite no Apogeu. Ingressos R$10 no local. E também nos dias 20 e 21 no Zubá, o Elux Balada Eletrônica, com um esquenta para a parada LGBT, com os DJs Tony, Ivan e Seda de Salvador. Ingressos no local. No dia 21, no sábado, vai rolar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal, pelas principais avenidas do centro de Vitória da Conquista. No dia 27 de maio, também uma sexta-feira, aí já lançamento de uma nova banda na cidade, a banda Naive, certo? Banda Naive é da ex-vocalista da banda Liatres, então você não pode perder. Dia 27 de maio, uma sexta-feira, no Viela Sebo Café. No sábado, dia 28, no Apogeu, vai rolar o Hindi Rag Fest com Mr. Pump Killa e Fabian African e Complexo Haga. Ingressos R$10 para homens e R$5 para mulheres. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, vai rolar Glam com os DJs Tony, Rick Trindade, aqui de Vitória da Conquista, Júnior Fight de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bungi de Porto Alegre. Ingressos R$15 à venda na Banca Central. No dia 22 de maio, um domingo, a partir das 10 horas da manhã, vai rolar Baduche e Amigos. E convidados, hein? Dylan Júnior e Banda Metamorfose, Banda Excalibur, Fúria Iguana e Grupo Ritualize. Ingressos R$10 no local, lá no Lava Jato Estilo, na Praça Joaquim Correia, aquela Praça dos Correios. O som da tribo. E aí, baby, vai parar? Vê se sai da minha frente. Tem mil guia, sou hipertenso. som da tribo. Ok, baby, vai encarar. Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédio demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. A polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali, e abri fogo sem discutir. Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais, já estou vendo o mal que isso faz. Destruí uns 10 carros no total. Sinto pelos caras que eu deixei mal. Já estive também no hospital. Desses que não deixam você sair, mas que não impedem você de fugir. Ajuda a saber dirigir. Ah, me davam remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. O som da tribo. Agora são 7h22, você curtiu Matanza, Remédios Demais e Camisa de Vênus hoje. O Camisa de Vênus hoje é uma nova versão com um novo vocalista, beleza? Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, que a gente manda seu abraço, seu alô. Abraço aí para Maurício de Jesus do Santa Helena. Devold botou aqui, essa letra de Devold é horrível. Maurício de Jesus, eu acho que é o bairro Santa Helena, certo? Ó, queria ouvir Matanza, tocamos aí, tá certo, Maurício? Beleza, Henrique Leite, vamos falar agora da balada eletrônica de Vitória da Conquista. Tomou conta, né? É. Duas, na verdade. É verdade. Um prazer enorme. Agora, mais uma vez. Direciona o microfone aí. Beleza. Esse aqui não tá acostumado. Ainda não. É, Henrique, o que, que vai rolar aí no próximo final de semana? Mas, ó, próximo final de semana vai rolar a edição próximo especial. Não, dia 15. De hoje a 15? É, 28. É, na verdade, é. É tentando a festa eletrônica. Na verdade, o eletrônico. Não. Não, o eletrônico tomou conta de convite. Toda semana tem uma festa eletrônica. É impressionante isso. Graças a Deus, né? É, de hoje a 15, a edição especial de um ano da Fluon. Cara, que é sucesso total. Primeira que eu vou. Que eu vou dizer a você. Com certeza, quero, né, ver. Eu vou tocar em Itapetinga dia 28, mas aí venho de manhã cedo pra curtir, porque eu sei que. Rola até que horas isso aqui? Tá. Puxa pelo pé, puxa pelo pé, senão quebra o microfone. Aí, pé pelo pé. Aí. Pois é. Aí já desligou. De minha boca é estranho. Certo. Ainda mais esse assim é complicado. Não, Rick? É. Pois é. De hoje a 15 vai estar Fluon, edição especial de um ano, com um grande nome da cena eletrônica brasileira, que vai ter Analog Drink, Onion Brain, Nasca de Salvador, Super Querido em Conquista, mais quatro super DJs da cidade. Aí estamos divulgando aí com força aí, porque vai ser verdade, edição... Trindade e Tony, que são DJs nossos também, né? Nossos! Nossos, né? A Globa também, a Glam e tanto a Fluon. Isso. E um belo trabalho até de Araqueto, que fez o material gráfico, a mais, cara, show de bola. E essa edição especial, Miguel, até enfatizar, num local decente, que eu posso dizer. É, o sítio Café, né? Bahia hoje tem uma estrutura maravilhosa para receber. Agora me explica uma coisa. É rave? Como é que a gente define isso? Porque assim... Existem duas diferenças entre a Glam e a Fluon. A Glam é uma festa de música eletrônica que é um famoso boate. É em um ambiente fechado? Fechado. É uma boate, na verdade. O né? que diferencia que uma diferencia rave? É isso. Você vai me explicar agora a rave. Até pra galera que não sabe. Porque assim, a gente diz assim, glam. Glam é uma festa de música eletrônica. É eletrônico, mas é um eletrônico comercial. É um totalmente diferente do que a Fluon é. Com certeza. Não é isso que é uma parte mais... É, como é que a gente pode falar? Alternativa da música eletrônica? Poderíamos rotular isso? Isso, a Fluon é o seguinte. A rave, certo? É uma área mais aberta. Geralmente a gente faz em sítios. Essa vez vai ser no Café Bahia, que é ali próximo ao, à entrada dos Campinhos, perto do aeroporto. É um lugar bem próximo à natureza. Vai ter piscina, tem tudo direitinho. E esse, essa sensação mais de rave, ok, tem um tempo a mais. O som não é tão comercial, é mais som de top, de linha. O pessoal tá saindo de gravação, já tá mandando já para os DJs e tal. E por aí vai, que é uma coisa completamente diferente da glam. É um estilo, é uma comercial. Linhagem. Isso. E... É um mais som vocal, né, Miguel? Que a gente pode dizer. Vamos dar um exemplo. Numa Fluon não vai rolar um som da Gaga. Da Lady Gaga. É... Pode ter. Mas é muito difícil, na verdade. O DJ Joe falou que ia ter. É porque Joe já vem de um estilo comercial. Joe é um estilo comercial. E é até importante isso. Você enfatizar isso. Joe hoje é residente de uma casa alternativa de Vitória da Conquista, que é o Apogeu. Isso. Que é uma casa que recebe o público alternativo, o público GLS, o público simpatizante. Que é interessante a gente enfatizar isso também, Miguel. É a questão da glam. A galera fala que glam é uma festa gay. Porra, bicho, eu vou ser sincero a você. É, em algumas a gente recebe o público gay de braços abertos. Claro. Isso é em qualquer local. É verdade. Então assim, a gente não pode dizer que é uma festa gay. Porque, por exemplo, na Fluon, vai, cara. É, todos gay. Os lugares. Aí entendeu? Fala festa rave, aí vai duração rave ao tempo. Que a gente o quê? Aí tem duração o quê? Começa meia-noite, acaba 11, meio-dia, entendeu? Não é a construção da glam. A glam começa 10 horas da noite, acaba 5, 6 horas da manhã estourando. Que a gente fala mais rave porque é um lugar aberto, open eye, e... Tem uma duração a mais. Não tem limite, né? E por limite isso... tem. Tô falando só assim, que o limite é estipulado, entendeu? É. Não tem pra mais do que a festa glam. É porque uma festa dentro da cidade, do jeito que Vitória da Conquista tá policiada, fiscalizada, vigiada, Henrique faz uma festa em um lugar fechado, corre vários riscos da festa não continuar, de fiscalização ir lá, de vizinhos ligar pra polícia, da polícia ir lá. Olha, aqui em Conquista promover eventos tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Problema. E não só eu. Isso é uma coisa geral. Dizer. Tem um grande empresário, não vou citar nome aqui, pra gente não atrapalhar também. Que tem uma grande artista pra trazer em Conquista e tá difícil de trazer devido à questão de estrutura. Por exemplo, hoje o parque de exposição tem um limite de 12 shows pelo parque. Então assim, você não pode montar uma grande estrutura no parque de exposição, não pode se trazer uma grande atração, porque a própria prefeitura não libera. Porque hoje a colocou vários órgãos, ECAD. Cara, a gente, na edição passada a gente foi notificado pelo ECAD. Pra você ter ideia. Aí saiu uma matéria agora. Um escândalo, né? Com o ECAD. Do ECAD. Né? E agora, recentemente, ontem, que eu vi no jornal, no Rio de Janeiro, os vereadores que compraram carros importados na Volkswagen, você viu isso? Isso, hein? E a opinião pública, que a galera enfatizando, dizendo que era demais, porque, pô, bicho, se a gente anda de ônibus, que é uma coisa que tá acontecendo aqui em Conquista, que os ônibus estão quebrando diretamente. Eu ando de ônibus, eu sou sincero. Miguel, você anda de ônibus. Agora a galera lá dentro, que em vez de estar se preocupando com isso, está se preocupando com pequenos produtores. E você sabe que tá difícil fazer evento. Com certeza. E a gente sempre tá entrando. Essa galera pequena é o que tá mais sofrendo. Eu, Batista, o próprio Tássio, Rony Vox, Vitor, galera, daqui a uns dias a gente não vai conseguir mais fazer evento porque a fiscalização pega em cima da gente. É a burocracia. E exige muita coisa. É impressionante, assim. São cada ideia. Por exemplo, agora mesmo eu fiquei sabendo que até nota fiscal para cerveja, isso aqui eu não sei, vai ter que ser emitido. Porque o PROCON foi notificar no local aí para que a gente emitisse nota fiscal de cerveja. Por exemplo, você vai comprar uma cerveja, a gente tem que emitir uma nota fiscal. Que maluquice, velho. Dá água da Embasa pro pessoal beber, né? Pô, e aí, vem aí, ó. Você viu, né? 40 anos de Embasa, é outro escândalo também. É, a Embasa patrocinou a micareta de 300 mil reais. Futebol baiano todo. Daniela Mercury para fazer um show. Agora eu fiquei sabendo que vai levar Margareth Menezes, não sei para onde. Fez um evento aqui em Conquista com uma banda local. De parabéns, que pelo menos valorizou banda da terra, valorizou banda da cidade. Não trouxe uma estrutura de fora, assim, um artista, mas contratou, que foi a Catropia, isso, que tocou ontem, que pelo menos, até nisso eles acertaram. Mas é outra vamos coisa, falar né? da vamos voltar ao festas evento. Eletrônicas. As festas eletrônicas que tá bombando em Conquista. Isso toda aí. Semana tem uma. O Apogeu sempre tá fazendo festa eletrônica. Toda semana. Todo final de semana. Os ingressos a... para Flow One, onde é que está? Banca Central, não pega, na Central pega aí. E na Vira Skate Shop, que é ali na Galeria Joaquim Correia. Tá custando quanto? Primeiro lote, até sexta-feira que vem, tá no valor de R$20. Os ingressos são limitados também. Limitados, isso. A partir do dia 21 tá de R$25 e no dia da festa e portaria tá no valor de R$30. Então repete os valores aí pra galera até... Até dia 20, R$20. 20. De 21 a 27, R$25. E dia 28, que é o dia da festa... E portaria R$30. R$30. Isso. Então é só a galera se dirigir à Banca Central, pega aí e vira os Skate Shop na Galeria Joaquim Correia. Maiores informações, 88447242. E falar vale frisar com... que se a festa já vai completar um ano, é que o bicho é um ano, cara. É, verdade. Chegar em um ano de edição, aqui rapaz, em Conquista é complicado. Viu? Poucas coisas sobrevivem em um ano. E na verdade a Flon é, já é conhecida pela Você galera. Não conhece, nunca foi na festa. Nossa, vou na primeira, rapaz. Quero ver. Vai divulgar a sua, né? É, vou lá também pra divulgar. Eu falei com ele. Eu vou estar tocando em Itapetinga dia 28 na Bills, que é uma festa chamada Firework lá em Itapetinga. Então assim que eu chegar, porque você disse que rola até meio-dia, eu vou chegar por volta da manhã, assim que eu terminar lá, eu já venho curtir a festa. Vai chegar na hora certa. Nos você melhores. Quer falar mais alguma coisa sobre o Não. evento, hein? Tudo pra falar já foi ressaltado. Ah. E vamos fazer aquela força, né? Que a cena de Conquista tá crescendo. E precisamos de novos adeptos pra que a cena continue crescendo. Eu achei interessante colocar, Joe, depois vou lhe dizer assim, foi até uma jogada boa sua e interessantíssimo você dar essa força. Não, isso, Joe também é um DJ que começou com a gente, e super gente boa, amigão, parceiro. E tá tem um lema que vocês botaram no Facebook, né? Abrindo, sei lá, das tribos, alguma coisa assim. Isso, a União das Tribos, isso. União das Tribos, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Frisar, que é aquela coisa. Conquista é, ainda tem um público com a cabeça pequena, cabeça fechada, e você sabe disso. Semana que vem nós vamos ver a parada. E separada por grupos. É a segunda parada gay, né? Que vai isso, ter da eu tô falando. Próxima semana. Que é interessante. É, não muito. Precisa ser gay pra você defender. Cara, vamos defender, porque a galera, eu sei que rala e que batalha e luta e sofre preconceito por isso. A gente tem que ir lá apoiar e não achar aquilo ali que é uma palhaçada, que é um circo. Então a gente tem que estar ali e o lance da Flon é esse. Que eu gostei dessa ideia, a união das tribos. Então é, agrega tudo. É Flowan? Flowan. Flowan. Beleza. O Joe, que é um DJ hoje, que tá tocando numa casa que é isso. Considerada GLS, foi muito interessante você levar pra tocar no seu evento. Isso. Fora que tem Tony e Trindade, né? Que tá sempre na Glam. Já é. É de casa. Nosso, né? Com certeza. É de casa. Falar agora da Glam. Vamos falar da Glam. Ó, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. A galera que vai estar em Vitória da Conquista é a famosa. Se você tá solteiro, você vai se armar na Glam. Eu digo que todo mundo que vai se arma. Isso é impressionante lá. A gente vai montar um negócio de casamento lá, porque só saem casais de lá. É impressionante. Tapete vermelho. Vou botar na próxima edição. Aí nós estamos trazendo o DJ Maurício Bunge, que é um cara conhecidíssimo de Porto Alegre. Vem de Porto Alegre. Chiquinho, que teve aqui na edição passada, não sei se você lembra, que é um cara que estoura lá em Salvador. É, Júnior Fayage, de Ilhéus, formado por um dos melhores DJs do Rio de Janeiro. É, Rick, Trindade, Tony. E um back-to-back, pela primeira vez, sempre rola na Flon. Na Glam, é um back-to-back, é uma disputa de dois DJs. Massa, que então. Vão tocar um som alternativo, indie. É de como versus. Lá a gente fala como back-to-back. Então, assim, é uma disputa de dois DJs tocando um som alternativo, um som indie, um som pop, tudo misturado. Ah, massa. Então, a partir das 11 horas da noite... Lá no Clube da Derruba. Clube da Derruba mudou o local, estrutura maior. Mas a última edição nossa, a gente ficou quase com 300 pessoas por lá de fora. Extrapolou, né? Extrapolou a casa. A gente colocou acima do limite. Foi. Porque assim, eu queria por mim, todo mundo entrava, todo mundo curtia o evento. Então tinha galera chegando lá querendo pagar R$50 pra entrar. E a gente não podia colocar, porque já tinha passado do limite da casa. E aí, por questão de segurança, não dava pra fazer mais lá na Azul. É uma estrutura maravilhosa, um local fantástico. Mas por questão de até assim, de exigência, saída de emergência. Tal. É toda essa questão, o Clube da Derruba tá preparado até pra grande evento. Cabe 4 mil pessoas lá dentro, vamos dizer assim. Então a expectativa nossa é que todo mundo consiga entrar e curtir a festa. Quem não conhece, conhecer agora dessa vez. Dia 11 de junho, os ingressos estão sendo vendidos na Banca Central. Primeiro lote. A gente não definiu a data ainda, mas provavelmente seja até dia 4 de junho, pelo preço de R$15. Aí vem o segundo e o terceiro lote no dia no valor de R$25. Vale frisar que na última edição aconteceu que os lotes acabaram assim, esgotaram, tinha cambista, os cambistas tudo me ligando, querendo ingresso. Então, galera, adquira antes, logo no primeiro lote, pra ficar já garantido. R$15, né? R$15. Então, o grande lance é você antecipar e comprar ingressos aí e curtir a festa sem estresse de última hora, né? É, isso é verdade. Maiores informações a galera pode adicionar glamfesta@gmail.com. Lá vai ter promoção, vai ter as informações, vocês vão conhecer os DJs, o trabalho nas redes sociais. Tá rolando a promoção aí, né? Tá rolando lá no Facebook, no Orkut, no Twitter e afins. Beleza. E vale frisar também um patrocinador nosso, que é o energético oficial da Glam, que é o Vulcano, que agora tá com vocês. Vai ter pista pra todo mundo. A galera vai ficar ligada até dizer chega. Beleza, agradecer a Tarsis Henrique, parabéns aí pela iniciativa aí de promover as coisas alternativas à música eletrônica na cidade, já que tem muita gente que gosta, uma nova geração que precisa conhecer também. Parabéns aí pela iniciativa da Glam e do Flow One, que completa o ano aí. Beleza? Seja bem-vindo ao Som da Trilha. Obrigado. Valeu, Miguel, por ter espaço pra gente. É o cara que cede o espaço pra essa galera alternativa aqui em Conquista. E graças a Deus o programa tá no ar há quantos anos? É um adolescente, 17 anos por aí. Vai virar sócio da rádio. Beleza. Dias. Valeu, Rick. Valeu, Tarsis. Vai ligando pra cá. 3421-1507. Hoje também teremos o lançamento do EP da Distintivo Blue. Aplicando a lei, hein? Liga pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo, 8831-9050. Brindes legais, ingressos. Enfim, é só ligar, 3421-1507. Ou mande seu torpedo, 8831-9050. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional, Replicantes e Inocentes. Arquivo Nacional. O som da tribo. Tribo Nacional. O som da tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Inocentes, Pátria Amada e Replicantes, Surfista Calhorda. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo aí um CD, um EP, Aplicando a Lei, Distintivo Blue, beleza? Lançamento daqui a pouco aqui no Som da Tribo. Tá valendo também, deixa me ver aqui na nossa, um rádio portátil que sintoniza TV, FM e AM, oferta de Tom e Beleza. Ingressos para o projeto Ritualize com Dati Senna hoje no Viela. Um CD de Dylan Júnior e Banda Metamorfose. Mais ingresso para o show Baducho e Amigos, dia 22 de maio, na Praça Joaquim Correia. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88-31-90-50. Jerry de Poções, grande Jerry, sempre ouvindo o Som da Tribo, que é o curtir o Iron Maiden. Peu do Centro, que é ouvir a Banda Metamorfose. Valeu, Peu! Daqui a pouco a gente toca Metamorfose. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. Tribo, tribo, tribo. O som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h47, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente, parcerias são fundamentais. A galera que apoia o Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado, aquecedores em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera Team. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente é aqui. Eu sou criança e eu sou só da tribo. Tá ligado? I'm be fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness, so long to regret. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Som da tribo. Agora são 7h58, você curtiu Incubus, Adolescentes e Shine Down, Diamond Eyes, aqui no Som da Tribo. Daqui a pouco vamos trocar ideia com a galera da segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. A galera já está por aqui, daqui a pouco trocar ideia. Você pode ir ligando 3421507, mandar seu torpedo. Toca Highlight da banda brasileira Shadow Whiteside. O pessoal vai gostar. Danilo do Alto Marão. Valeu, Danilo, pela dica. Tem mais torpedo aqui. Gostaria de pedir a música Misterioso Roubo dos Vinis, da banda Ladrão de Vinil, e mandar um salve pra galera que curte a banda. Valeu aí, a galera tá pedindo Ladrão de Vinil. Tem mais torpedo. Dil, manda um abraço aí para a Preta de Dona Otacília de Capão Verde. Valeu, a galera de Capão Verde ouvindo o Som da Tribo. Vai ligando pra cá, hein? Valendo brindes interessantes aí. Um CD da Distintivo Blue, oferta do blog distintivoblue.com. Um rádio portátil que capta aí sinais de TV, FM, AM, oferta de Tom Beleza. Ingressos para o projeto Ritualize com Dati Senna hoje no Viela. E um CD de Dilan Júnior e banda Metamorfose. Mais ingressos para o show de Baduche e Amigos, dia 22 de maio, na Praça Joaquim Correia. É só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. Às 10 da noite, no Vela Sebo Café, o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos no local. Próxima quinta, 12 de maio, às 8 da noite, no Vela Sebo Café, Noites Fora do Eixo com Randômicos, aqui de Conquista, e Velotrol de Salvador. Ingressos limitados, apenas R$5,00, à venda na sede da Suíça Baiana, lá no Vela Sebo Café. No dia 20 de maio, próxima sexta-feira, no Viela, show de lançamento do CD Do Que Você É Feito, com Garboso. Ingressos R$5,00. Na próxima sexta também, dia 20, às 11 da noite, no Apogeu, preparada LGBT com Chile Dutra e banda. Beleza? E mais na Jala Paiva. Ingressos R$10,00, você compra lá no Apogeu. E também nos dias 20 e 21, próxima sexta e sábado, no Zuba e Lux, balada eletrônica, um esquenta para a parada LGBT, com os DJs Tony, Ivan e Seda de Salvador. Ingressos no local. No dia 21 de maio, próximo sábado, com concentração ali na Praça Guadalajara, a partir das 2 da tarde, vai rolar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. Beleza? E no dia 27 também, uma sexta-feira, no Viela Sebo Café, show de lançamento da banda Naive, da ex-vocalista da banda Liatres. Então você não pode perder, dia 27 de maio, uma sexta-feira. No dia 28, no Apogeu, vai rolar o Reading Reg Fest, com Mr. Pump Killa e Fabian African e Complexo Haga. Ingressos R$10,00 para homens, R$5,00 para mulheres. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, vai rolar Glam com os DJs Tony, Rick e Trindade, aqui de Vitória da Conquista, Júnior Faiate de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bungi de Porto Alegre. Ingressos R$15,00 na Banca Central. Você não pode perder. No dia 22 de maio, próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, vai rolar Baduche e Amigos. E mais Dilan Júnior e banda Metamorfose, Scalibu, Fúria, Iguana e grupo Ritualize. Ingressos R$10,00 no local. Você pode comprar aí durante a semana no Lava Jato Estilo, na Praça Joaquim Correia, no centro. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e sondatribo.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8h04. Boa noite, Som da Tribo, rolando pra você via Rádio Clube, a primeira no seu coração, 95,9. Também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, através do distintivoblue.com. através do blog do rubenildometal.blogspot.com e da radiopontalweb.com.br. A galera toda que dá aquele up ao som da tribo. É só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo e você vai concorrer a um CD da banda Distintivo Blue, oferta do blog distintivoblue.com, um rádio portátil que sintoniza TV, FM e AM, oferta de Tom Beleza e Eletrosom da Lauro de Freitas, dois ingressos para o projeto Ritualize, com Tati Senna hoje no Viela, um CD de Dylan Júnior e banda Metamorfose, ingressos para o show de Baducha também, e amigos, dia 22 de maio na Praça Joaquim Correia. É só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Final do programa, rola aquele sorteio. Som local, o som da tribo. Hoje no som da tribo, no som local, você vai curtir a banda 5 contra 1 e a banda Mucambo. Viaja aí. Som local, som local, local, local. Música nova aí, galera. Envolvendo o mar. é o sensate, eu justo. Ah, e no clarão do facho da fogueira, o calor do fogo envolvendo o mar. Som local. O som da tribo. Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinho de metal. Local. O Som da Tribo. Aí no seu local, o Som da Tribo, você curtiu Mucambo Zé Ninguém, também 5 contra 1, vem, que é o que me faz feliz. Aldo Pereira ligou pra cá, disse que é fã incondicional da banda 5 contra 1, abraço aí para as famílias que estão ouvindo o Som da Tribo. Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane, George, outra família, só que Aldo Pereira mora no loteamento Bateias. Outra família que está curtindo sempre o Som da Tribo, Rubenildo Metal, Amon, Marjorie e Lana, no Pequeno Pacata Iracema. Abraço também para Kelmany, toda a galera da Linda Joia, sempre curtindo aí o Som da Tribo. Olha, o nosso brother aqui, o Danilo, mandou outro torpedo, ele está retificando. Highlight é da banda Shadow Side. Valeu, tá dado o recado, Danilo. Trocar ideia aqui com a galera que vai organizar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Quem é quem aí, por favor? Eu sou Rosilene Santana, coordenadora da parada. Rosilene, seja bem-vinda ao Som da Tribo. E você? Obrigada. Bom, eu sou Milena, faço parte do grupo SAFO, grupo Lésbico de Vitória da Conquista, e também na caminhada da parada. Beleza, detalhes aí pra galera. A segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. Como foi o saldo da primeira? A primeira parada pra gente foi positiva. A gente esperava uma coisa, foi outra. Conseguimos colocar mais ou menos 5 mil pessoas na rua. Com o seminário, 150 pessoas também. Nossa, foi positivo. Foi positivo, né? Positivo. Houve algum, digamos assim, alguma rejeição por parte de alguém ou todo mundo abraçou a causa? Eu digo assim, instituições, ou alguém discriminou, ou alguém fez cara feia. Como foi a primeira parada LGBT? A primeira parada não houve isso, até se teve alguma discriminação, nós não ficamos sabendo. Porque todos abraçaram a Prefeitura de Vitória da Conquista. Todo mundo apoiou. Sindicatos, né? Bancários, outras rádios, televisão. Legal. Pra gente foi ótimo. Isso é bom, né? E vocês que estão na batalha do dia a dia, como está essa questão do preconceito? Claro que rola, a gente não adianta ficar tapando sol com a peneira e dizer que não existe. Isso é fato notório. Existe sim, tá na nossa cara, tá no nosso dia a dia. Seria falsidade, hipocrisia falar que não existe. Eu queria a opinião de vocês duas aí sobre essa questão do preconceito que rola no dia a dia aí. Certo. O preconceito, ele vai ter e vai continuar. Porque preconceito é uma coisa que antecedente que você conhece, né? Mas nós estamos lutando contra tudo e qualquer tipo de discriminação racial, de gênero, e nós somos contra a homofobia. Não vamos lutar sempre por causa de direitos e direitos iguais. É, porque eu tô falando essa questão do preconceito, porque Vitória da Conquista tá difícil organizar eventos de qualquer espécie. Agora imagine aí uma parada LGBT, né? Os meninos aqui que fazem as festas eletrônicas estão se queixando, principalmente quem faz as coisas alternativas, os grandes empresários. Tá difícil promover, certo, a cultura e promover alguma coisa legal, já que a parada também vai ter eventos culturais, vai ter seminário. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Certo. Conquista, infelizmente, é uma cidade machista, sexista e homofóbica. Infelizmente, conservadora. Aí vem as religiões neopentecostais que chegam e detonam com tudo e com todos. Infelizmente. É, né? Esse tipo de... como eu estava pensando, né? Esse preconceito que tem dos dogmas, né, e das religiões com essa questão, como é que vocês trabalham com isso no dia a dia? Nós, como somos de religião de matriz africana, quando você chega em um terreiro, ninguém pergunta o que você é, e sim o que você quer. Para a gente, dentro da nossa religiosidade, é uma maravilha. Não temos nenhum tipo de discriminação, nem de raça, nem de gênero. Mas com as religiões, entre aspas, neopentecostais, é muito difícil. Mas, independente de religiosidade, aonde você for, você vai ter gay, lésbica, bissexual e travesti. Verdade. Mesmo que seja incubado, mas nós vamos ter. E o ser humano não vai deixar de procriar por conta disso, né? Verdade. Vamos falar da segunda parada do Orgulho Gay. Vai começar do orgulho de ser LGBT. LGBT. Isso aí. Vamos discriminar aqui o que seja LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais. Vai rolar a segunda. É direito, é legal. Vai rolar a concentração na Praça Guadalajara, a Praça da Escola Normal, a partir das 14h do próximo sábado. O que que vai ter nessa segunda parada, na concentração e em todo o percurso aí, como atrações, discursos, etc. Eu queria que vocês ficassem à vontade e falassem sobre toda a programação aí, do trajeto, por onde vai passar. Certo, vamos começar primeiro pelo seminário. Isso. O seminário vai acontecer no DTR, vai ser dia 18 e 19 de maio. vamos ter várias pessoas de militância de movimento negro, que uma é Vilma Reis, socióloga, doutora em sociologia, que é de movimento negro. Vamos ter Hamilton Borges, também, que é do Reage, a Será Morta ou Morto, trabalha com pessoas, com família de ex-presidiários e de presidiárias. Ótimo, pessoa que fala a nossa língua. Vamos ter Marcelo GGB. Marcelo Cirqueira. Marcelo Cirqueira. Certo. E na sexta-feira nós vamos descansar, quer dizer, entre aspas, vamos continuar para fazer um evento, né? Que a parada não é um movimento de só cultural. Só cultural, só diversão. Não. É conscientização. É conscientização, né, na verdade. É um movimento sociopolítico e cultural. Muito bem, agregando essas coisas que é importante. Às vezes a gente está aqui no programa, o pessoal também pensa que o Som da Tribo é só tocar rock, é só dar risada, mas não é. A gente também tem essa questão também de se preocupar com os problemas que nos cercam, né? Claro. Vez por outra a gente critica alguma coisa, dá porrada em outra. A gente não está aqui só para curtir e dizer que está tudo bem. Na realidade, não é, né? Não. Então, a parte cultural, o que, é que vai rolar aí pra galera? A parte cultural é a surpresa. Ah, certo. Só que nós vamos dizer uma coisa, nós temos que valorizar nossos cantores, nossos artistas da terra. Isso, é então, verdade. Então todos são da terra. Isso aí. E vai ter dois eventos pré-LGBT na sexta-feira, né? Um no Zubá e outro no Apogeu. Shirley Dutra. Exatamente. E Najara, lá no Apogeu. Isso. E vai ter uma balada eletrônica no Zul, no Zubá, na sexta e no sábado, no dia da parada. Na parada terminando, acabou a parada, vai pro Zul, o negócio lá vai estar bom. Beleza. Até porque eu queria voltar alguns minutos atrás, que eu estava ouvindo a rádio, a gente estava vindo de comunidade quilombola, a gente estava ouvindo a rádio muito vocês. Muito bem, obrigado. E aí, que é bom, né? A gente ouviu falar de GLS, essa sigla há muitos anos que a gente não usa GLS. Certo. É GLBT, até porque GLBT a gente trabalha orientação sexual. E o simpatizante, ele não faz parte de orientação sexual de homossexual. E além do que eu já... Então, são pessoas que abraçam a nossa causa, que é os heterossexuais que abraçam a nossa causa. Como na primeira parada, nós tivemos idosos, crianças, famílias heterossexuais com suas famílias e famílias também LGBT. Beleza. É só corrigindo o GLS. É porque... Não existe mais, é mito agora. Era LGBTS, né? Antigamente. Era GLS. GLS. É, porque tinha... O S era o simpatizante. Era, né? Gay, lésbica e simpatizante. Pois é, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Som da Tribo e parabenizar pela iniciativa corajosa. Obrigado. De estar organizando uma parada do orgulho de ser LGBT, de Vitória da Conquista. Não é fácil. Eu convivo aí com a galera da cena alternativa e sei as dificuldades que a galera tem. Imagino vocês, mas pelo que eu tô vendo, muita gente abraçou a causa. Gente grande, gente importante da cidade. Eu queria que vocês ficassem à vontade e agradecessem a quem de direito contribui e contribuiu aí para o evento. Beleza? Fique à vontade aí. Tá certo. Nós vamos agradecer a Prefeitura de Vitória da Conquista, a CEPROM, a CEPI, que é a Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão, um ministério do governo federal. A CEPROMI, que também trabalha com reparação de movimento negro. A IBDA, a Cobertura e CIA, Sindicatos Bancários, OBA, a Secretaria de Educação, o mandato do deputado Jean Fabrício. É uma pessoa de muita importância para nós. Certo. O CAAV, o PET, a Polícia Militar, a TV Sudoeste, o Grupo GGB, o NUDE e a TV UESB. Beleza. E a vocês que estão no E a ouvindo, vocês, né? Que estão hoje. Beleza. O Som da Tribo trata essas questões como obrigação de divulgação, independente de estar em panfleto ou não, de você agradecer ou não. É nossa obrigação, a nossa visão é essa, divulgar tudo que é importante e que agrega alguma coisa interessante para as pessoas e principalmente que tem uma reflexão por trás disso tudo. Beleza? Beleza. Eu queria só deixar um contato. Alguma dúvida para a galera esclarecer? É, só um contato. Nas redes sociais, se tiver algum link, algum canal, fique à vontade. Tá certo. Aí só queria deixar qualquer contato, que precisa ligar é 88-24-2693. 88-24-2693. Falar com? Com Rosa. Rosa. 88-24-2693. Falar com Rosa. Qualquer pessoa que sofrer qualquer tipo de preconceito, que se sentir coagido no trabalho, na família, no meio dos amigos, que pode nos procurar, quem está aqui para poder providenciar um jeito de resolver o problema, né? A gente está aqui para dar a cara e se a pessoa quiser, né, lutar pelo seu direito, a gente abraça a causa tranquilamente. Não é só parada gay, não é só LGBT, né? Porque o povo acha que por ser uma parada, um evento, né, é só festa. Não, a gente tem uma luta de muito tempo. Tem uma conotação política, as pessoas que são, né, assumidas têm um caminho de vida. Então a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão se iniciando na sua sexualidade e para as pessoas que já são assumidas há muito tempo e não sabem de que forma se protegerem. Então a gente está aí para todo que deve é. Beleza. Obrigado, viu, pela Obrigada presença e pela coragem. Obrigada. Boa sorte. Valeu. Você de casa pode ir ligando, hein? 3421-1507, valendo os brindes legais aqui do Som da Tribo, hein? Você sabe, como sempre, o Som da Tribo tá mandando os brindes legais pra vocês aí. Um CD da banda Distintivo Blue, oferta da distintivoblue.com, um rádio portátil que sintoniza TV, FM e AM, oferta de Tom Beleza e Eletrosom da Laura de Freitas, ingressos para o projeto Ritualize com Dati Cena hoje no Viela e um CD de Dylan Júnior e banda Metamorfose, mais ingresso para o show Baduche e Amigos, dia 22 de maio, próximo domingo, na Praça Joaquim Correia. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Você está ouvindo o som da tribo. Yeah. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h35, você curtiu 30 Seconds to Mars, diz uá. Essa música, o clipe fala sobre guerra, muito legal. Bem atual. Strokes Under Cover of the Darkness, aqui no Som da Tribo. Você pode ir ligando pra cá, tá valendo ingressos aí pra você curtir o show de Datsena hoje no Viela Sebo Café. Um rádio portátil que sintoniza TV, FM e AM, oferta de Tom Beleza e Eletrosom. Ingressos para você curtir Baduche Amigos, dia 22 de maio, próximo domingo, na Praça Joaquim Correia. E também um CD de Dylan Júnior e Banda Metamorfose. E claro, um CD da banda Distintivo Blue, oferta do blog distintivoblue.com. Lembrando que dia 28 vai rolar, sábado, dia 28, no Sítio Café Bahia, Flow One. Edição especial de um ano, dia 28, no Sítio Café Bahia, uma rave bem legal. Ingressos limitados à venda na Banca Central. Ou maiores informações é só você ligar 88447242. A galera da Distintivo Blue já está por aqui. Boa noite, Plácido. Boa noite, Miguel. Boa noite, galera do Som da Tribo. Estamos aqui de novo. Rômulo Fonseca também, aqui mais uma vez no Som da Tribo. Boa noite, toda a galera do Som da Tribo aí. Beleza. E aí, Plácido, hoje, dia muito especial, lançamento oficial aí do EP da Distintivo Blue, aplicando a lei, até que enfim saiu, né? Até que enfim, depois muita luta, muito suor, muita dedicação. Estamos aí com de histórico, né? A gente escolheu o Som da Tribo, que sempre apoiou a gente, para poder fazer esse lançamento. E aí está sendo lançado ao mesmo tempo aqui e no nosso site oficial, que é distintivoblue.com. Por que você decidiu fazer o formato todo especial e numerado? Explica aí pra galera. Assim, hoje em dia tem muitas bandas por aí e tal, e assim, é bom a gente dar um diferenciado, né? Então a gente escolheu por fazer o nosso CD em formato diferente, em mídia de mini CD, uma capinha também pequenininha, cabe no bolso e tal. E assim, pelo mini CD tem uma capacidade menor de armazenamento, então a gente colocou o encarte tem 12 páginas, bem completo, tem texto, tem foto, tem as letras, tem link, tem assim, as partes do encarte que você clica e já vai direto pro site específico da coisa, em formato PDF, aí é numa faixa multimídia do CD, você coloca no computador lá, vê, tem um encarte, tem uma foto que a gente tirou especialmente para cada cópia, são 110 cópias a gente fez, então cada CD tem uma foto diferente do CD em específico. Aí, e ainda tem uma pasta com o próprio EP em formato MP3, já para quem quiser já colocar no computador, não precisa passar para aquele, botar no Media Player para poder passar, não, já tá lá do jeito certinho. Interessante, e legalizado, né? Beleza, muito interessante mesmo. Então é uma edição limitada, né? Edição limitada, depois que acabarem essas 110 cópias, a gente vai fazer outra edição, só que aí bem mais simples, não vai ser numerado, não vai ter conteúdo exclusivo, todos vão ser iguais. Tá disponível já pra galera, quem quiser comprar? Tá, no site já tá disponível há mais de uma semana a página pra pré-venda, né, que é antes de lançar. Aí já vendemos alguns já e tudo. A partir de segunda-feira, pessoal de outras cidades aí, de outros estados que compraram, a gente a partir de segunda-feira vai começar a enviar os que vocês compraram. Nesse momento lá no site ainda não tá a página assim de lançamento, ainda tá essa de pré-venda. Mas hoje até 1h por aí já tá tudo atualizadinho. A gente chegando em casa, a gente já coloca tudo certinho pra lá. E aqui em Conquista vai ter algum local que vocês vão deixar pra galera que, de repente, um Tom e Beleza da vida, que puxa aí pra caramba. Tom e Beleza, falar em Tom e Beleza, eu vi que você vai sortear um rádio aí. 300 anos atrás eu ganhei um rádio desse aqui no Som da Tribo. Tom e Beleza, o rádio até hoje tá tinindo, tá massa demais, beleza, tá beleza. Tom e Beleza mesmo, ele fica assim ansioso quando alguma banda de Conquista lança pra ele comprar mesmo. É a maneira dele colaborar com o movimento alternativo. É uma figura conhecida aí no cenário alternativo. Tom e Beleza, um abraço pra você e pra sua irmã aí, que eu sei que vocês estão ouvindo. Vocês podem encontrar o CD ou com a gente, ou então na sede da Suíça Baiana. A partir de terça-feira já tá lá. Por R$8. No site vai ser R$10, porque tem os custos de envio também pro Brasil todo. Então vai ser um pouquinho só mais caro, mas é fixo pro Brasil inteiro. O cara pode comprar desde aqui em Itapetinga até lá em Manaus, vai ser o mesmo valor. E a questão, Plácido, de você fazer músicas autorais, bancar um CD. toda essa confecção, todo esse trabalho que envolve ensaios, tempo, agenda, etc., estúdio, para chegar ao processo final que é o CD. Como foi todo esse processo aí? Foi extremamente árduo e difícil e penoso. A gente, hoje antes de vir pra cá, eu me toquei que a banda já tem praticamente 2 anos, assim, de quando a gente fez o projeto inicial. Eu, Camilo, que tá aqui também, e Romulo, que a gente falou, vamos montar uma banda de blues, a gente não tem os músicos ainda, os outros músicos, mas a gente vai tocando aqui e procurando. Isso foi em julho de 2009, eu não lembro direito a data exata, mas foi em julho de 2009. Então já vai fazer 2 anos que a banda existe, assim, de alguma forma já existia, né? E aí a gente já teve várias formações de lá até agora e, assim, é complicado fazer música alternativa independente na Bahia. E blues é 2 vezes mais complicado. Mais complicado ainda. É, porque mesmo entre o público alternativo, pouca gente conhece blues ou mesmo gosta, ou até quando ouve gosta, mas não sabe bem o que é. Isso aí acontece no Brasil inteiro. Aqui na Bahia talvez ainda mais agravante isso aí, é muito difícil encontrar pessoal. E aí isso se reflete até nos músicos. Mesmo já tendo um passado recente de algumas bandas de blues aqui de Conquista, né? É, mas a gente vê um pessoal que conhece o blues muito superficialmente. E aqui em Conquista é difícil. A gente já tá no 11º integrante lá. Já tivemos, desse começo que eu falei, até hoje a banda já teve 11 pessoas diferentes tocando. De baterista, baixista, guitarrista, até a gente já viu, procurou tecladista e tudo, e até hoje a gente tá aí. Até hoje a gente tá procurando baterista. Se você tá aí ouvindo, toca bateria, quiser, gosta de blues, quiser participar da banda, a gente é só entrar em contato com a gente, contato@distintivoblue.com. Aí você manda seu release, se tiver alguma coisa gravada, pode mandar também e tal. Então essa dificuldade de encontrar os músicos foi o que mais atrapalhou a gente. Daqui a pouco você conta essa história. Bom, vamos ouvir uma música aí, qual a música mesmo? É, De Cara no Blues. Beleza, daqui a pouco a gente volta e fala sobre essa questão das dificuldades aí pra captar pessoas que gostem do estilo, né? Beleza. Você de casa pode ir ligando se quiser fazer alguma pergunta, se quiser concorrer ao CD da Distintivo Blue, 3421-1507, ou mandar seu torpedo 8831-9050. O som da tribo. som da tribo. Agora são 8h47, você curtiu o distintivo Blue de Cara no Blues. Plácido, dê aí, formação da banda. Fala aí pra galera. Formação atual da banda, sou eu na voz. Atualmente a gente tá com um show acústico, né? Formato acústico, enquanto não aparece um baterista aí. Então eu tô na voz e na percussão. Rômulo tá no violão, guitarra e voz. Camilo, violão, guitarra e voz também. E aqui o novo integrante, Rodrigo Bispo, no baixo. Novidade aí, muita gente ainda não conhece, vai poder conferir o trabalho dele aí. Plácido, vai rolar algum show de lançamento desse EP aí? Já tá programado alguma coisa? A gente ainda não tem data marcada, mas a gente já tá prestes a sair de desintocar, né? Certo. Desintocar pra vai tocar. Vai rolar o show com baterista, sem baterista? Como vai? Ser um baterista emprestado de repente? Aí vai depender do show. A gente tá com algumas, assim, volta e meia aparece um baterista aí querendo fazer um teste e tal. Já tiveram vários e, assim, até agora nenhum deu certo com a banda por uma série de motivos. Tem mais uns dois bateristas aí querendo fazer o teste, a gente vai ver. Se der certo com a banda, aí a gente já faz o show elétrico. Se não, a gente tá com esse acústico também, que tá bem legal. Ó, o Lucas mandou aqui um torpedo, o Lucas do Cadija, querendo saber quais são as influências de blues da banda. Aí tem que perguntar pra cada um. Bom, eu ouço bastante Buddy Guy, acho que é o que eu mais gosto do blues, assim. Aí tem os básicos, tipo Willie Dixon, que aí já remete a gente automaticamente pra Howlin' Wolf, pra Muddy Waters, pra Little Walter. Robert Johnson é básico, né? Fala os tipos de você. Tanta coisa. Fala mais no microfone, Romulo. Blind Willie Jefferson, Blind Lemon Jefferson, a gente tem Etta James, o próprio B.B. King, né? São Steve Ray Vaughan, esses são os mais conhecidos. Mas a gente pesquisa muito, assim, é muita coisa. Então eu acredito que deveria ter um programa só pra gente falar dessas influências. E fora as outras bandas brasileiras de blues, né? Tem a Damned Blues, os caras devem estar até ouvindo a gente lá do Ceará. Manda um abraço aí pra galera. Aí tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, a Bêbados Habilidosos, também pode ter alguém ouvindo a gente. Em São Paulo tem milhares de bandas de blues, tá? A Marafa, tudo. Em todo lugar tem blues. Agora, o blues no Brasil tá bem forte, assim, em São Paulo e Rio sempre foi, né? Onde tinha mais bandas, mas agora no Ceará, em Pernambuco, tá começando uma cena bem interessante, assim, e fugindo daquela mesmice, assim, de fazer um blues meio que tradução do americano. Eles já estão fazendo um blues já com personalidade deles. Influências, né? Locais, né? Influências locais, bem legal, tem bastante banda boa. Também, até aqui na Bahia mesmo tem a Mendigos, tem a... Não é nome da de feira? Clube de Patifes, em Jiquié tem a Blues in Off. Álvaro Asma, de Salvador, que ele também é um cara, assim, que é remanescente do blues na Bahia, né? Ele é responsável pelo evento lá em Salvador, é Quinta Blues e tal. Então o Álvaro é uma pessoa importante também, assim, dentro desse cenário blues aqui na Bahia. Beleza. Os outros membros, se quiserem falar algo aí, fica à vontade. Falar, Rodrigo, são tímidos. São tímidos. Entendo. Plácido, vamos ouvir mais um som aí, né? Blues do Covarde. Blues do Covarde. É a música aí que eu fiz a letra e aí todo mundo participou também, né? Não foi só um conjunto de misturas aí de coisas de gente fazendo. Beleza, então vamos ouvir. Você de casa, se quiser, participe, interage aqui com o Som da Tribo, 3421-1507. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Droga. Pra ver você chorar, me chamam de covarde, mas vou me justificar. É que eu não posso, eu não consigo sair deste caminho tão errado, me livrar deste conflito. Sou tão fraco, imagine que detesto a fraqueza. Por isso eu não resisto, eu piso em quem defesa. Então eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas nunca tentei mudar. Na batalha que é minha vida, só pra metaforizar, eu sou um cavaleiro que não sabe duelar. roupas de blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo mudar. Então subo nas costas daquele que quer andar, enquanto canto meu blues, que é pra me inocentar. Não ligo se só convenço a mim mesmo, o importante é ganhar. Essa então é minha história, foi difícil de contar. É que eu nunca penso nisso, mas o problema está lá. Então eu canto meu blues pra me justificar. Tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h53, lançamento oficial do EP da Distintivo Blue. Aqui no Som da Tribo, você curtiu Blues do Covarde. Plácido, fique à vontade, agradeça aí quem tá mandando, apoiando a banda Distintivo Blue. Sei que não é fácil manter uma banda autoral, mas eu acho que as coisas estão caminhando de qualquer forma. Sem dificuldade também não tem graça, verdade. Né? É verdade. Nada de valioso a gente consegue. Estamos sem relação, né? 10 anos de cama de jornal, né? É, showzaço, né? Foi. Isso aí é uma massa, prova que as coisas, né? A Ladrão de Vinil também tá muito isso. Boa, tá bem massa. Galera massa aí, a cena alternativa sobrevivendo e vivendo aí. Isso. A gente tem que agradecer, né? Primeiro, o Som da Tribo sempre apoiou a gente, desde a época que eu tava na Tomahawk. sempre. Plácido, essa questão, eu até comentei com a menina da parada LGBT aqui, que eu acho que é obrigação de qualquer veículo de comunicação apoiar, velho. Não tem essa de agradecer, não. É obrigação nossa. Eu vejo, a nossa visão é essa. Você tem que apoiar as iniciativas legais que tem na cidade, porque as outras porcarias já tem espaço demais por aí, né? Então eu vejo assim, um programa como o Som da Tribo tem obrigação de apoiar as coisas legais. Pois é, e aí o programa virou referência, né? Todo mundo já na Bahia, já ouvi, pelo menos já ouviu falar alguma vez do Som da Tribo, claro que a gente tem que agradecer. É, para esse EP especificamente, contribuíram com a gente a Cambuí Veículos, a Anima Pop, que também apoia o Som da Tribo, o Carranca Tatu, Brasil Artes Gráficas e Ita Churrasqueiras. Sem esse conjunto aqui de instituições, não seria possível a gente tornar o CD físico, aliás, nem virtual, porque não teria nem como gravar. São integrantes da banda. São integrantes honorários da banda, assim. A gente vai agradecer eternamente esse pessoal. E também as famílias, né, velho? As famílias, claro. A família de todo mundo deve estar ouvindo em casa, né? Isso aí. Entrevista em rádio é bom por isso. Às vezes, quem que nunca ouviu o programa está ouvindo. Obrigado aí pela audiência. E também, assim, a gente agradece até aquelas pessoas que não gostam também do trabalho da banda, porque isso aí faz com que a gente fique mais forte e procure fazer as coisas para todo mundo gostar. Isso aí. Isso aí a gente botou até no encarte aí. Esse disco é dedicado às pessoas que, positivo ou negativamente, nos influenciaram a não desistir. Nossa. E é isso aí mesmo que acontece. Tem gente que apoia a gente, tipo, Tom e Beleza. E tem um pessoal que sempre tá querendo jogar uma areia em cima e tal, mas aí incentiva a gente mais ainda. A gente tem que agradecer até esse pessoal também. Eles estão lá, só aumentando a fazendo fila, o trabalho deles, né? A fila dos covardes, é, né? Tem... Pra isso a gente acabou de tocar Blues do Covarde. É, preste atenção na letra e vê se você se identifica. Só quem tem coragem de dar cara pra bater é que sabe quanto é difícil fazer as coisas pois alternativas é. Aqui em Conquista. E aí eu quero agradecer também o pessoal da internet, de outras cidades, de outros estados, que estão ouvindo a gente nesse momento. É, assim, a gente pode se dizer que a gente é até mais conhecido fora da cidade, fora do estado, do que aqui mesmo. Tem muita gente que apoia, quando a gente coloca alguma coisa no Twitter, muita gente de assim, estados que a gente nem imaginava que poderiam estar acompanhando a gente, repassa a mensagem, dá aquela mensagem de apoio e tal. E a gente quer agradecer esse pessoal da internet, que é fundamental para qualquer banda independente hoje em dia. Beleza, Rômulo, quer agradecer alguém? Fica à vontade. É isso também que o Plácido falou, né? Agradecer, assim, a gente não pode nem ficar citando os estados, porque são tantos, então... A galera da internet mesmo, assim, é uma galera que vem acompanhando a gente, sempre no blog, sempre mandando sugestões e tal, e parabenizações também, sempre dando aquela força. Então, e até fora do país, né? Tem alguns amigos. Eu tava olhando lá os dados do site, tem gente da Rússia que entra, né? Uns países assim que a gente nem imagina. Onde é que fica X país no mapa? Polônia, a gente nem faz ideia de onde fica, mas tá acompanhando o trabalho, a gente tem que agradecer esse pessoal também. Beleza, então, agradecer e parabéns aí pela iniciativa, pela coragem de estar fazendo algo interessante, deixando assim um rastro, né, na cultura local. Algum dia, alguns anos, alguém vai lembrar. Um dia foi lançado o CD da banda de Chitinho. No programa O Som da Tribo. Isso aí, isso é o que vale, é a história. E aí, beleza? Lembrando que quem quiser adquirir o CD pode ser pelo site. Tem um post específico, tem a loja virtual no site. Você pode comprar com qualquer cartão de crédito ou conta do Mercado Pago, que é um site do Mercado Livre. Ou então, a partir de terça-feira, vai estar na sede do Coletivo Suíça Baiana, que fica ali na Siqueira Campos. É R$8 na Suíça Baiana, R$10 na internet. E aí, a gente já... Vai estar com a gente também, na mão da gente também. Quem encontrar a gente sempre vai estar com algumas coisas. Também que o CD chega, né? É, chega. E tem as redes sociais também, os contatos aí da banda. É, a gente tá no Orkut, no Facebook, no Twitter, no Melody Box, no Oi Novo Som, no Conexão Vivo, no Toque no Brasil, no Palco MP3, palco principal. Só botar no Google lá que tem, acha fácil. Tem lá, DB na Net, lá no nosso site, aí vai aparecer uma lista enorme de redes sociais que a gente tá. Valeu, Plácido! Valeu, Miguel. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente e até a próxima. Repete aí que eu cortei o microfone. Obrigado você, Miguel, e obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado mesmo pela força e confiram aí o nosso trabalho. Vamos nessa. Pode repassar, a gente registrou todas as músicas em Creative Commons. Você pode piratear à vontade, desde que cite a fonte. Beleza, ainda há tempo. Vou tocar mais duas músicas, dá tempo você ligar e concorrer aí ao CD da Distintivo Blue e aos outros brindes aqui do Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir AC/DC, Led Zeppelin. Clássicos da Tribo. I'm Clássicos da Tribo. Da Tribo. Clássicos da Tribo. Agora são 9 horas e 9 minutos. Você curtiu Led Zeppelin, Black Dog e também CDC Black, Back in Black, aqui nos Clássicos da Tribo. Mandar abraço aí para Juliana, Juliana Souza, da Lanchonete Santa Gula, mandando um abraço aí para Dedé, grande Dedé, dinossauro da cena alternativa de Vitória da Conquista. Patrícia também, a vendedora Patrícia e Celeste, vendedoras aí da Eletrosom, sempre curtindo o Som da Tribo também, parceiras aí do Som da Tribo. Lembrando que vai rolar o Flow On, dia 28 de maio, no sítio do Café Bahia. Ingressos à venda na Banca Central. Dá uma geral aqui na nossa cena alternativa. Hoje, show de Datcena, lá no Viela Sebo Café. Ingressos à venda no local. Depois do show de Gal Costa, tá certo? Você vai curtir Datcena lá no Viela Sebo Café. Grande pedido alternativa hoje. E na próxima quinta, tem Noites Fora do Eixo com Randômicos e Velotró de Salvador no Viela Sebo Café. Corre, compre logo seu ingresso. Plácido, quem ganhou o CD da Distintivo Blue aí? Quem ganhou o CD foi a Juliana Souza Castro. Beleza, aqui do Centrão. Juliana, que a gente mandou. Já tá aqui, Juliana, todo autografado pra você. Aí Miguel vai dizer como é que você faz pra ter. Ela vai retirar lá na loja da Suíça Baiana. Ah, tá certo? Beleza. Então, Juliana Souza Castro, da Lanchonete Santa Gula, ganhou o CD da Distintivo Blue. O Edmilson Goma. Edmilson, entreguei o cara, é o Goma. Edmilson Santos, do bairro Ibirapuera, ganhou a camiseta da parada LGBT também lá na loja da Suíça Baiana. E Jorge da Silva Matos ganhou o rádio portátil de Tom e Beleza. Jorge da Silva Matos ganhou o rádio portátil e oferta de Tom e Beleza e da Eletrosom. Todos aí se dirigir à sede da Suíça Baiana a partir de terça-feira à tarde, todo mundo devidamente documentado, e retirar seu brinde, correto? Beleza? Dito isso, vamos agradecer também os nossos parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. O Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Cici, eu, você se garante, ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, climatizando e aquecendo o seu estabelecimento comercial e seu lar em qualquer lugar. Bahia Frio, ali na Regis Pacheco. Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Essa é a galera que apoia o Som da Tribo. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem comunidade Som da Tribo no Orkut, Twitter Som da Tribo também, Facebook. Se por um acaso você perdeu o programa ou quer ouvir de novo amanhã, disponível para você no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. A velha pergunta, e aí, Plácido, foi bom para você? Foi ótimo. Foi bom para você, Rômulo? Foi ótimo. Ótimo demais. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Até sábado que vem, a partir das 7 da noite, com o Som da Tribo. Tchau, tchau. Ah, e cuidado para onde você vai, com quem você anda. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo.